Olá, caros ouvintes, boa noite para todos, ou boa tarde ainda, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal 1 da Antena Web. A edição de hoje, do Nota 7, vai trazer até o nosso auditório músicas, como já tinha falado na terça-feira passada, do Paul Mauriat, orquestra do grande francês, do grande orquestrador francês, que faleceu em 2004, se não estou em erro, e que deixou, como é lógico, uma grande herança musical para todos aqueles que gostam de música instrumental e não só. Paul Mauriat deixou várias músicas, nós vamos aqui ouvir várias delas, sobretudo da década de 50 e duas da década de 70. Amor, Amor, Amor é uma delas, da década de 1950, ano de 1959. Depois, de 1972, Rendez-vous ao Lavandou, e também, ou Lavandou, aliás, e também Tropical Love e Ciao, Ciao Bambina, ambas de 1959. Quizás, quizás, quizás, é um clássico, também vamos aqui ouvi-lo. E para fechar a nossa edição, como um Soleil, I Have a Dream. Música então do. Vai então fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Aos ouvintes, desejamos então a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 1. Às 7h15, o título excepcional, Rádio Cozinha, edição da. Primeira edição, aliás, com a Margarida Silva. Fique bem ouvinte, bom dia, ou boa tarde no caso, e até amanhã. Antena Web, Canal 1. Que moi je t'aime.